Isso é qualidade. Alto-falantes Snake. A gente já tentou de tudo pra ser um casal. DJ Luan, indiscutível. Nosso sucesso incomoda. Já namorou, noivo, já morou junto, largou. Já conheci sua mãe, o seu pai e seu avô. Tá botando o cachorro, que a pena sem um duro. E não dá nem pra ligar, que falso se pega é de outro mundo. Mas a gente já tentou. Alto-falantes Snake. A gente já tentou de tudo pra ser um casal. Mas já sabe que o nosso lance é individual. Será sua, eu não queria. Meu saudade, campanha. Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida. Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida. Eu entro no seu quarto, mas não entro na sua vida. Apoio, um fã de som automotivo.